para meu pé. Afirmativo, descendo para uma mil pés já. Quatro dois zero sete visual com tráfego final no zero. Afirma. Gente, após o pouso mesmo ali, mantém cabeceira, 1-0. Autoriza para onde do externo, onde a serra? Externo negativo. Duna, descendo para 2000 com 0 no 2. Duna, 2012, 6200. Posso estabilizar do Oceano 6200? Pode estar estabilizado, 6200. O meu mic é Costa, prossiga. O Mike é Costa, mantém as condições visuais livre, 500 pés, reporta no farol de Itapuã. Saia 2584, solo 21, no livre à esquerda, estacionar a parte militar, frequência livre. Livre à esquerda, até daqui a pouco, 2584. Até. Autorizado decolagem, pista 10, vento 080 graus, 119. Oi, Salvador, bom dia, voo 1260, ponto espera, pronto. 1260, após 09 da Azul, iniciar a rolagem, estou autorizado ali a manter, cabeceira 10. Ali mantém, voo 1260. Só no 2584. Prossiga, 2584. Solicita pela taxa aqui e ingressar para a estação de autoridade. Salvador. Eu tô em 67, ciente, aguarde a cópia, 1012. Não, estou para a cópia. Salvador, bom dia, tá 3895, informação Mike, não se bota agora hoje. Número 2, aguarda a cópia, 1012. Salvador, bom dia, 4207, Dael, passa 900 pés. 4207, contato radar, estou para o 3407, Dael, Leda. 3407, Dael, Leda, 4207. Guarda a cópia, número 3, que é... Ah, não, é o 2584. Gente, 2584, mantém o hotel guardando instruções. Guardando o 2584. Mário, desce para o 050. 050 na Mário, chegando no 250. Você fala de bom, 260. Parte 3, me pronto 3. Parte 3, manda para a hora. Tá pronto para a cópia? Pronto. Salvador Guarulhos, 340, resolu 16, pista 10, curva direita, da El, Leda, Brit, controle 120, 18, transponder 5120, pista 3895. carro, estou autorizado pela 17, reporta 3 milhas fora. Autorizada para 17, reportará 3 milhas fora, Sierra. Está visual com gol, autorizaria o táxi pela pista. O 2584 após o gol, está autorizado, parte de autoridade, juíza no manobra, por gentileza. Ok, autorizo então pela pista o táxi até a estação, correto? Afirmo. 2584, seguinte ingresso. Salvador, prossiga. Copiou o planejamento? Não. Não copiei. Autorizado Guarulhos, 340, que é Uppers do Luna 6. Decola, 10, curva direita, Dael, Linda Bridge, 208, eu conto 25120, transponte. Correto, portão 3, chame pronto, 3895. Vai chamar. 00, final, pista 10. 6200, ajustou 012, a porta baixar travado, aguardando pista livre. Entrar baixar travado, 6200. Fiz o pista vai ficar. 290, contato radar decolagem, mantém o nível de voo 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, voz do Caracaju, voo 260. Quero que Serra Livre Sonaixa, um pronto táxi. Gente, autorizado o táxi, está em questão 17. Só que Serra 1270, curto, reporta reinterceptando final 17. Vire para o Serra. 270 pela direita, reporta reinterceptando final 17. 360 pela direita, reinterceptando 17. Pista 10, vento 10 graus, 1,6 nós. Livre pouso na 0, 6200. Kilo Quebec Serra, mantém intercessão, aguardando autorização para ingresso 17. Solo Salvador, bom dia, Rio 98111. 11 da Rio, aguarda a cota Fortaleza, o ajuste 9098. Ah, vai aguardar. Obrigado. Mike, a Cosca já avisou algum campo? Afirmativo. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre de Salvador em 118-195. 118-195. É Cosca chamando, reporte, fala Itapuã. Reporta lá Itapuã, ó. Desça e mantém o nível de voo 060, chegada Mari. Fox, Fox. Sierra, o vento é 090 graus, coma 12 a nós, tem livre pouso agora, pista 107. Livre pouso 107 para o Fox, Fox, Sierra, graças. 5595. Mantendo 40, vai passar Coral, beleza, já terminado. Chama o controle Léo, 020, tem que tomar 1. Léo, 020, 10. Direto, Fortaleza, conforme a doutora, pista... Controle 120-8, transponda 5117, o Rio 981. Cruzado 330 para Fortaleza, decola curva esquerda, Marcelina Beca, então sobe. Após código direto Fortaleza, controle 208-5117, transponda Rio 981. Correto, chame pronto Rio. Esquerda, portaria de passa final da 17. Alfa, Juliette. Alfa, Anca, Juliette, reportará 6200. Ô Salvador, muito bom dia, são 3191, frente da Mike, quanto está acontecendo? 3191, guarda-copa, 1012. Guardando, 3191. Ok, 2000 pés, 1012, porta estabilizado. Por gentileza, tem alguma possibilidade de bordo do marcador, certo? 6255, voo e Duna, livre LS, chama estabilizado, 6255. Duna, resposta estabilizada, 6255. Salvador autoriza o trip 5220, voar ITAP. Autorizado ITAP, descendo ao 050, trip 5220. ITAP 050, trip 5220. Fox Back Track agilizando, reforço na bata livrando, agilizando, Fox Fox Serra, solou os 3-0. Cruzamento no 022, o Mike Kosk. Pode apenas a liberação da pista, o Mike Kosk aguardando a ultra leve liberando a pista. Nossa. Quanto a Juliette, o 6200? Ingresso a Juliette, portão 2, 6200. Juliette para o 2, 6200. Salvador Gambambia, American 238. American 238, go ahead. Roger, bom dia, senhor. American 238, like to put our clearance to Miami on request, please. And flight level 360. Okay, inform your Smith time to depart American 238. Estimate departure time in 20 more minutes. 20 more minutes. Eu 060 chegar na área. Conexão 060, a possibilidade de voadora, né? Mantenha a chegada na área, por de mare. Azul ou 1044. Você mantém o 044. America 238, don't you have your patch plan in my system yet? I go coordinate you with IS room to arrive your patch plan message, okay? Okay, sir, okay, we will wait. Thank you, sir. Thank you very much. Please, standing by. Na balda, você usando ingresso no 7, porte pronto, cabeceira no 7. Luz 33, o Mike Kosca, o Livrar. É um bom dia estacionar. Grato pelo apoio. Obrigado. Para 3000 pés, o time 3 Salvador, no 0 no 2. 3000 no 0 no 2, 5220. Salvador, Trot Lima, mantém escutador solo, por gentileza. Zelda, prossiga. 2, Francisco de Agora, Bravo Delta, ajuste 1092. Siga. Romeu Oscar, prossiga visual 1500 pés, último trem Salvador 1092, prossiga via corredor e chame em Paripe. Quilo Romeu Oscar. Estabilizado, acelera 6255. Na 6255, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado. Bom dia, acelera 6255. Força aérea 2733, voe rotatória, chame visual com o campo. Agora rotatória, chamada visual. Está totalmente pronto na posição 62, manda para a cópia. Autorizado, Galeão 380, pesado 10, pista 90, curva à direita da Euleda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5121, 3191 da TAM. Coronel 340, posição 3191. Sente, então aguarde a coordenação junto ao centro de Galeão, por gentileza. Afirmativo, então estou cotejando, autorizado o Galeão, por enquanto 380, na série da Euleda Bridge, controle 1208, transporte 5121. 612 é o portão, está livre para o estacionamento fantástico, aguarda no coordenação do nível. Vai lá. Vai mudando, campinha. Salvador Aracaju 095, visual, vai declarar 197, vai curvar à esquerda, vai ingressar no corredor forte, 1000 pés, aguardando a ascensão do controle para a 095. Chama Salvador em 1208. 5106 no transporte. 5, quantos a bordo, Bravo Delta? 1895, 1012, Bravo Delta. Solo Salvador, 1981, é pronto para o saque. Rio, só aguarda só um instante devido ao trip que já puxou, tá pronto para o saque, ok? Tá bom, vamos aguardar a passagem do trip. Obrigado, meus amigos da Rio Solo Salvador, o 5667 está pronto para o saque. Forma o POD 4040, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. 367, Libre Taxi em frente, Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 1895, 1012, então, boa viagem, trip. Libre Taxi, Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 1895, grato, bom dia de trabalho a todos. 9811, observe, correndo com a equipe de solo, após o trip é retaguarda, está livre, pushback, acionamento, passe 3, chame táxi. Tá bom, após a passagem do trip, vai iniciar o curso, né, que é o trip, vai iniciar o ingresso, livre táxi, direto para o Delta. De Salvador, Força Aérea 2733, tá na rotatória, visual com aeronave na final. Firme intenções, 02733, bom dia, altímetro 1012. Pouso na 10. Apresente condição de agilizar a base curta, Força Aérea 2733? Afirmativo. Agilizando, reposte para girar base, Força Aérea 2733. Pantará, 2733. Bom dia, 2521, prossiga. Bom dia, 2521, jamais que eu faço a porta, ok, aguarda a cópia, número 2521, está livre acionamento, o ajuste 1012. Paulo, boa tarde, Papá Romeu Bravo, Fatani. Com 0 passado. 255 no Solos 39, à direita na Fox, Solon 219, bom dia. Fox 219, bom dia, SNS 100. Oi Salvador, boa tarde, o 35220, fui LS avistando. 35220, continua a aproximação, reporte Simbra com trem checado, altímetro 1012. 1012, reportarei Simbra com trem checado. Está autorizado. Trip 5367. 733, base, trem fixo. Pouso, Força Aérea 2733, pistão no zero, vento 100 graus, uma centena com uma dúzia, nós. Trip Pouso 2733. Sou Juliette. Alfaixa da Juliette, mas tá aqui. 3191 no solo, voltando. 3191 na escuta. 34 agora autorizado, ok? 34, grato. Solo, sou 3895 no 030, feedback pra venda. Portão 3, aguarda para o posicionamento 3895. American Airlines 238 is the ground. American Airlines 238 is the ground. 02521, está pronto para a cota? Pronto. Salvador Natal 290, peso Lula 10. Pista 90, curva à esquerda, pouca transição de pá. Controle 120.8, transponda 5135. O Força Aérea 2521. Autorizado Natal, obrigado pela coordenação, bom dia. 5220, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Sente livre pouso, 5220. Seria previsão, portanto, 3895. Previsão é após o início do táxi dos duas aeronaves, que já estão prontos para o táxi, ok? Obrigado. Salvador, o voo 777, aguardando o quadro por seguro. Por seguro, aguarda, 1012. Eu, 981, com 3 a bordo, 2 horas, 3 a bordo, 98 no 1, táxi em frente, pátio de alto, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. De alto, ponto de espera 1895, igualmente. 0 graus com 1 no 5, nós. Fala alguma previsão pro Brau, comprando para o acionamento? Tá livre, acionamento. Tá. E o táxi, que chame na saída do pátio 3. Foxtrot Lima, prossiga. O filme? Ah, estabilizou agora, gol 044. Chame 2 em 1895. 1895, tá já. Ímpero está, o hotel 5 estrelas de Praia do Forte, confirmando? Confirmativo. Delta Decolas 4-4, vai agora à esquerda, vai manter a perna contra o vento da 1-0, aguardando autorização para o cruzamento. Confirmativo, vai manter a perna do vento da 1-0, a perna do vento, contra o vento da 1-0 até o cruzamento, o Bravo Delta. Repertório, interceptando a final da 17, Kilo Romeo Oscar. Pois o Sam, ingresso Juliette, portão 8. Pois o Sam, Juliette 8, é 2700. Cabeceira número 1, está aproximadamente 4 milhas da cabeceira no zero, um Boeing 737 da Gol, confirme visual com o mesmo. Ok, visual com para nada. Está justo com o número 2, Kilo Romeo Oscar, aguardando a autorização de pouso 97. Quente, com o número 2 para pouso 97, Oscar. Bom dia, Gol no 0744, está baixando de travada. Quente, Gol no 044, tem livre pouso, pista no 0, vento no 2, 0 graus, com uma dúzia nós. Livre pouso no 0, Gol 044. Zero, Romeu Fox Lima, 500 pés. Apenas o POB e o Pátio Piscontro. 1895, 1012, Romeu Fox Lima, tenha um bom voto, agradeço. Setoral 360 pela direita, está mantendo mil pés, reportará o cruzamento do campo hoje 10 para o campo. Afirmativo, mantendo mil pés. Acionar o meu Fox Lima, chama táxi. Gol no 044, forma o tráfego à direita, um Charlie 402, mantendo mil pés, perna contra o vento da 1-0, não vai interferir com sua aproximação. Direita, sem seu tráfego, 044, gol. Juliette, 5220. 5220, vai manter a posição e aguardar para ingresso. Aguardando. Paulo Bravo, faltando com o ingresso para a turma. Livre ingresso, reporte no Taxi Lima. Pouso para o Kilo Romeo Oscar. Firmo, livre pouso no 7, o vento no 2, 0 graus, com uma dúzia nós, Kilo Romeo Oscar. Livre pouso no 7, Oscar. Sotera 2521, é o solo. Ok, contate a operações da base aérea, por gentileza, para devido a um erro no... Ocorreu um problema com seu plano de voo, ok? Por gentileza. Direito, reportando o eixo no carro dela. 5220, ingressa Juliette, pátio 3, posição 04. Juliette, pátio 3, 04, 5220. Direto para o Delta, comprou de buraquinho, aguardando posição buraquinho para transferência ao controle. Afirmativo, cruzão aeródromo, comprou de buraquinho, o Juliette para o Oscar, solas 48 à direita, na papata, ali vai até o parte 5, então bom dia. Siga, o 9 Mike. Mike. Confirme o sobrevoo aqui em Salvador. Por parte, a questão do 20 mil. Sim, a guarda a cota 1012. Charlie, Romeu, prossiga para o solo. Já estamos no Lubro, siga visual, nível de voo 075, ingresso em caixa prego, chama para descida. Vai visual mesmo, 085? Está pronto para a cópia? Salvador Conquista 085, é decolada 197, vai curvar direito, ingressar corredor Axé, mil pés, aguardando acessando o controle para o 085. Restrito 1000 pés no corredor AX. Controle 1208 e aciona 5107. Charlie, Charlie Romeo. Fox Lima, recorte para ingresso 997. Direto Bravo Delta, mantenha meu pé, corredor forte, mantendo, me escutando, aguarde para a subida. Pode confirmar apenas a última mensagem, Direto Bravo Delta? Mantenha escuta, me escuta, no meu pé, aguardando para a subida. Tá no aguardo, Bravo Delta, mantendo meu pé, na escuta para a subida. Ele com sua decolagem, o vento 120 graus, com uma dúzia nós, está livre da 10. Livre decolagem, 6 anos. O Bravo Alfa Tango, o senhor vai seguir essa viatura de operações na Lima, ok? Pode seguir até a Quebec. Bom, pro Nordeste, ok? Observando o trip que decolando a 1-0 sem interferir. Pro Nordeste, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, aguardando transferência, uma Fox Lima. Pro Nordeste, iniciar, não veio Fox Lima, tá visual com 3. Rio Taxi, Charlie, Charlie Romeu, reporte para ingresso, 1-7. Rio 9-8-1-1, ali mantém, cabeceira 1-0. Está pronto para agora? Está pronto, bom, 97. Salvador com seguro 340, permissão 50, pista 1-0, curva direita da El Lida, a coisa direto com seguro, controle 1208, 5130, gol 977. Autorizado, porto seguro nível 340, levando 50, decola 10, primeira curva direita na saída da El Lida, após. Posto seguro, controle 1208, transponder? 5130. Transponder 5130, gol 1977. É da PUCA. 190 da PUCA, 5367. 77. November Yankee Mike, tá pronto pra cópia? Pronto, Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte até 20 milhas, decolada a pista 17, curva à esquerda, controle 1208-0130, November Yankee Mike. November Yankee Mike, decolada a 4, 2 a bordo, 1895, 1012. Pouso em Aracaju. Não é isso? Confirmando? Queixame a torre, 1895, dá presente, o Bravo Alfa Tango. Pra 3895, pode iniciar o push. 95 está autorizado, chama o táxi. Bora, táxi. Até o 45, Alfa Bravo. Ataque sem papá, ok? Passa no buraquinho, meu Fox pra cima. Tá presente, 1208, controle, tem um voo até o regresso, com o meu Fox cima. 208, até o regresso, galera. O Charlie Romeu, no Fox Zero, pronto, tá você. Bom dia, papá Romeu, Romeu, Fox pra cima. Papá Romeu, Romeu, Fox Lima, Sunny 5146, prossiga visual 510, não me escuta. Positivo visual 500, 5146, Romeu, Fox Black Lima. Tudo bom dia, 731, nós vamos estar no ponto de pronto, dá 1-0. Pode a rolagem do 727 da Rio, ali mantém cabeceira 1-0, TAN 3191. Pode a rolagem do Rio, galera, mantém cabeceira 1-0. Bravo Delta, submantenha o 095. Vai subir e manter o nível 095, Juliette Bravo Delta. 238 ready to copy. Yes, sir. American 238 is ready to copy. Salvador to Miami, flight level 360 via Upper Zulu 20, runway 10, left turn, Momo, departure flock transition, Salvador 120, decimal 8, in the scroll code 5143, American 238. Roger, American 238, cleared Salvador to Miami, runway 10, left turn, Momo, departure flock transition, Upper Zulu 20, then as filed up to flight level 360. Departure frequency 120.8 squawk 5143. It's approved correctly. Report ready to start up and push back and 11 American 238. Roger, American 238. We will call you for push. Thank you. Zero decimal 8, bom voo e bom dia. 208, grato, bom final de semana. Daniel 360. 6213, aguarda a costa, 1012. Britax direita, ponte espera, 1895, 1012, 3895, por viagem. American 238 is ready for pushback and discharge, spot 11. Approved, report to taxi, America 238. Roger, ready, we are clear for push and start, American 238. Charlie, Charlie, Romeo, decola na escuta. Tive decolagem da pista no zero. Tive decolagem da no zero, só três horas da minha hora. Mantenha meu pé, se me lembro, achei, como através, parou da parada. Calma lá. Eu vou dizer 4, sua identificação, desse mantenha em 270, chegada mais. Autorizo a chegada à área por enquanto, 3804. Charlie, Charlie, Romeu, mantenha mil pés, condições visuais, uma corredora cheia, forma através, farol da barra. Oscar, para ingresso no 7. Tá pronto? Bom dia, pronto, 3895. Ali mantém, cabeceira 10, tá 3895. Ali mantém 10, 3895. Às 13h15, 2584, está aqui no meu sistema. É, a gente passou um VLA lá em Brasília para as 13h40. Ok. Eu vou coordenar com a IS. Pode chegar ou não, ok? O 2584. Já que a DLA foi feita em Brasília, e às vezes dá erro do sistema de a DLA não chegar. 33, vai prosseguir a tua parte militar? Pedro, batido. 7 livre track, você pode para ingresso e cruzamento da pista no zero? Portarei. 777. Vai mandar, eu vou no 777. Salvador, 4082. Identificação, decima tem o nível de voo 080, chegada mais. Número 3 para a cota, aguarda, 1012. Aguardando, 044. Salvador é o Guano 777-05. Qual seria a restrição para o nosso acionamento? Tem alguma aeronave vindo para a posição? É um americano que já vai pedir táxi no 777. Ah, tá ok. Taxi approved via MAA for taxi India Alpha 241-010. Then Redding Tower 118-195 American 23. Roger, apron India Alpha holding point runway 10 tower 118-195 American 23. Muito obrigado. No 777 após o americano autorizado puxar chama táxi. Após o americano autorizado puxa o voo 777. A confirma é o Charlie Romeu no través do farol da barra. Afirmativo, deverá manter o rumo Whisky, aguardando para a subida em virtude de tráfego se aproximando pelo setor sul de Salvador, sul-sudoeste. É para manter o meu pé? Até no máximo 10 milhas. Ok. Até do rumo isso que mais 10 milhas a 2,600. Doutor de Salvador, 5367. Você é 35367. Por gentileza, autoriza proa de Aracaju. Mantenha escuta e aguarde, por gentileza. Grato na sua escuta. Lima frequência livre, chame no retorno. Siga bravo, Vitor Zano. Ingresso e decolagem na pista 179 Mac Mike, vento no 00 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós. Cliente 2733, bom dia. Estude. Era chamar o centro Recife nas frequências 1-2085, 1-2085, alternando 2545. Bravo Vitor Tano. Papai Romeu, bravo Vitor Tano. 3895, passando a 3000, subindo ao 360. 3895, contato radar da colagem, subindo até o 340, da presente, viu direto Weber. Telefone da 3895. Papai Romeu, bravo Vitor Tano, copiou o controle? Afirmo, desça até 2000 pés, altímetro em Salvador 1-0-2, livre LS, forma estabilizada no curso do localizador. Tá 3804. Ainda na chegada, 3804. Tá 3191, chame o centro Recife 251, alternando 3325. 351, 3325, boa tarde, boa tarde. E o 9891, chame Recife 2685, alterna 2545. 2385, 2545, grave. 238, line up and wait, threshold 10. Roger, line up and wait, runway 10, American 23. November Ramp Mike, decolo 04, vai curva esquerda agilizando, reporta livrando o eixo down no zero. Curva esquerda agilizando, reporta livrando o eixo November Ramp Mike. Está prosseguindo para Salvador via corredores. Tá certo. Juliette Tango Zulu, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo Whisky, cruzando 2.000 pés, subindo para 2.500. Equipamento é um Bravo Eco 58. Fique atento. Salvador Ground, good morning. Bravo, Model 75, good morning. Thank you, Mike. November Yankee Mike, proa de buraquinho, e vai reportar a posição buraquinho para transferência ao controle. Reporta buraquinho para transferência, November Yankee Mike. Já estamos no visual com o bravo anteriormente informado, agora 5 milhas, pois são 2 horas, vamos ao whisky. Gente. T74 a bordo, autonomia de 2 horas e 10, alternado Maracaju. Deveritax, em frente, pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 118.3, o voo 1777. 1895. 1895, o voo 1777, o ponto de baixo. 6213, confirmando, pronto, copy? Pronto, pronto. Salvador Galeão, 360, peso 10. Pista no zero, curva direita, da El, Leida Bridge, controle 1208-5144, Ocean 6213. Pode ser o 360, pode ser o 10, Rivaldo 10, curva direita, da El, Leida Bridge, 208-5144, está no box 2, pronto. Autorizado para o estacionamento, chame táxi 6213. Dia, eu vou no 777, no ponto 010, está pronto. 400-107, pista no zero, curva à direita, saída Argo, transição Elefa, controle 120-8, transponda 5075, força aérea 2584. Pode repetir o transponder? 5075. Autorizado Brasil, nível 400, antecedor 17, decola da 10, curva à direita, Argo, Elefa. O 120 no controle 5753 pode. Pátio militar, livre acionamento, chame táxi 2584. Camará, ponto pronto. Gol 1044, pronto para a cópia? Prossiga 44. Salvador Recife 390, Peruí 58. Pista 90, curva à esquerda, full Caracaju. Controle 120-8, transponda 5145, gol 1044. Aprovado, Recife 390, Peruíbe 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 208, acionando 145. Portão 4, chame pronto, gol 1044. Reportará o 44. Retorno. Sua escuta permanente, chamando o retorno, não vem nem mais. North eastbound and maintaining 1000 feet and will not interfere with your departure, okay? Roger, American 238, copy. Clear to take off runway 10, the wind is 120 degrees with 13 knots, American 238. Roger, clear for takeoff runway 10, American 238. 5367, chame Recife 2085, alterna 2545. 2685, alterna 2545, 2895. 3895, poderia voar a bridge? 3804, estabilizado? Estabilizado, 3804. De aproximação, LS, chame a Torre Salvador, é 198, decimal 95. 2895, 3804. 3895, chame agora Recife 251, alternando 3325 e coordene diretamente com o mesmo. 251, boa tarde. Torre Salvador, já 3216, descendo para 150, informação 90. 3216, assina identificação, desse mantém 05. Chegada a Mari. flight and good day. Roger, 120.8, American 238, bom dia, muito obrigado. Yeah. Salvador, boa tarde, TAM 3804, posso participar no baixão travado. Boa tarde, TAM 3804, voltímetro 1012, o vento 100 graus, uma centena, com 12 nós, uma dúzia nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, TAM 3804. Archer, American 238. Azul 4082, segue descendo. Confirmo, 2000 livre aliança. Não, meu quando possível ser estimado para conquista. Agiliza as manobras para a decolagem. Fala aqui que autorizado. Estou observando a passagem do Airbus, tocando agora a pista 1-0, após a Lima tem cabeceira 1-0 agilizando. Após a Lima tem agilizando, vamos 77. Zero 5, adicione 1-7, 1-5, posição normal. Autorizado, Sintaxi, 2531. Portério 2584 para Sintaxi. Cação na Monte Charlie, por gentileza. À direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 3219, 3804. 2584, enquanto a bordo. Gente, nós estamos com autoridade, porque é impossível passar pela terra. Cruzado 4082. No 4082, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9. 295, bom dia. 295, obrigado. Salvador, tá 3804, ingressou táxi via Alfa. 3804, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3804. Foi Salvador, bom dia, Azul 4082, final, baixou e travou. Azul 4082, o altímetro 1012, o vento 100 graus, uma centena, com 12 nós, uma dúzia nós, já está bastante travado? Baixou e travou. 4082, agora sim, livre pouso, pista no zero, vento permanece uma centena com 12 nós. Livre pouso, pista no zero, 4082. Sete decolos, 13, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 108, bom dia. 3, confirme está visual com o Embraer 190 da Azul na cor final no zero. Visual, vem a 2 após a passagem do tráfego na curta Ocean Air 62, 13, após ali mantém cabeceira 1 no zero. Após o tráfego ali mantém no zero, vem a 2 no 3. Torre, bom dia, Forçário 2584, dia Forçário 2584, inicialmente mantém a posição. Ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, está 3804. Salvador com 044, na 04, pronto. 04, aguardo no 044. Aguardo, 044. 7 Bravo Delta. Passar Conde, mantém o nível de voo 075, em condições visuais, chame o controle Aracaju, frequência 203. Passar Conde, frequência de Aracaju, 203, Bravo Delta. Controle ao 90 Mike. Liga. Autoriza a sessão 2500 perto. Manter este setor? Vai manter este setor até a Praia do Forte. Gente, livre 2500 pés na minha escuta permanente. Chame para a descida ou para liberar o setor. Gente, vai, livre a função, chame para a descida ou liberar o setor, 90 Mike. American 238, call now receive center, frequency 126, decimal 85, backup 125, decimal 45. Colagem da pistão no zero, vento no 00 graus, uma centena com 1 no 5 nós, com 15 nós. Já decolagem, 62 ou 90? 6254, pronto para a cópia? Ô, 044, pode iniciar? Estou autorizado, mas 044, chama o táxi. Livre, 044. O 6254 está pronto para a cópia. Salvador Rio, 360, pêndulo 10, pistão no zero, curva direita da Eole, da Bridge. Controle 120.8, transponder 5171, Washington 6254. Rio de Janeiro, autorizado 360, apendulu 10, decola pista 10 da Euleda Bridge, controle 120.8, poderia só confirmar o transponder? 5171. Transponder 5171, Washington 6254. Portão último e pronto, 624. Amarei. Recife, as frequências 1288, alterna 33. 135 decimal 3. Charlie, Charlie Romeu. Salvador é o Gol no 777. Solicita pro 210 por 50 milhas. Ciente é para desvio de informações? A intenção era manter, fazer uma pequena formação à frente, evitar um cúmulo e depois do desvio voa para Porto Seguro. E aí, ciente. Confirmando a proa? Proa 210. Zero, ciente. Controle, boa tarde. Xené 6213, solicita proa de Leda. Xené 6213, contato radar, decolagem, submanteu 360 após cruzar 2000 direto Leda. 2000 Leda, 6213. 360. Charlie, Charlie Romeu. Venda. Cedoso no meio, prossiga a descida para 2000 livre LS. O altímetro em Salvador 902, chama estabilizado no localizador. Obrigado, cruzar a descida para 2000-902, comparei no lote. Autorizado base para 1-0, Primo, tá ali o final 1-0, reporte na curta, o Jet Tango Zulu, guardando apenas a pista livre, o altímetro 1-0, 1-2, e o vento para cheque, uma centena com 0-8 nós. Contra na curta com 1-12, Tango Zulu. 0-2-5-8-4, tá pronto, faz decolagem. 0-2-5-8-4, livre decolagem da pista 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-12 nós, 1-2 nós. Taxi 1 Novembro, reporte na Papá para ingresso, confirmando o PLB. Copiado 04. Torre, boa tarde, com 044, próxima espera número 0, pronto. 04, bom dia, mantenha a posição. Lateral, vou 044.